sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Amém. Louvamos ao Senhor nosso Deus por nos dar esta oportunidade, o privilégio que nós temos em seu Filho Jesus de nos reunirmos aqui para adorá-lo. Nesse último dia do ano 2017, nossa alma exulta no Senhor nosso Deus, nosso coração está feliz, alegre, contente, porque Ele nos sustentou, Ele cuidou de nós e cuidou da nossa casa, e, portanto, nosso coração é expressa nessa noite, por meio dos nossos lábios, gratidão ao Senhor da nossa vida e da nossa existência. Nesta oportunidade, antes de partilhar a palavra de Deus com os irmãos e as irmãs, minha gratidão a Deus pela resposta que a igreja deu ao desafio que nós, o Conselho, lançamos de manhã com a literatura cada dia, e houve uma adesão muito boa ao serviço, ao trabalho da nossa diaconia, da nossa junta diaconal, em auxiliando aos irmãos, e, portanto, neste início de ministério aqui na Igreja Presbiteriana Guará II, nós nos alegramos com este comprometimento da igreja com a expansão do reino de Deus. Que Deus seja glorificado por meio da nossa vida e alcance aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para que se acheguem ao rebanho do seu Filho Jesus. Eu, enquanto nós cantávamos aqui, eu fiquei pensando numa família muito querida desta igreja que foi para o campo missionário neste fim de ano, no dia 28 deste mês. E fiquei pensando como aquela família está lá na Igreja Presbiteriana do Alvorada. Um desafio grande, quem acompanhou o nosso irmão Rogério, a Vanessa, o Emanuel e a Maria Clara. Eu gostaria de estimular a igreja, assim que puder, se não ainda hoje, amanhã, ligar para esta família, com seus desafios, com as suas expectativas também, dali a obra de Deus florescer. Eu fiquei pensando e orando pela família do Rogério e da Vanessa, que a família que ama o Senhor e é obediente ao Senhor aceitou esse desafio. Então, eu queria estimular a igreja, se não hoje ainda, depois do culto, então amanhã, no caso, né, Expedito? Amanhã, né, depois de meia-noite, talvez lá as pessoas da cidade pequena realizem as suas comemorações mais cedo, mas, se não, amanhã, por gentileza, mande uma mensagem, ligue para o Rogério, talvez seja melhor ligar, ouvir a voz da Vanessa para saber como ela está processando todas essas questões, né? Eu estou nessa transição, já estou aqui, já residindo, então fiquei pensando também nos meus irmãos, como eles estão. No Reverendo Roster, lá em São Paulo, embora eu já conheça a cidade, mas lá também com a irmã Leusa e os meninos, né, as meninas e o menino dele também. Então, se puder, se não hoje ou amanhã, não depois de meia-noite, talvez para não atrapalhar, mas durante o dia, dê uma ligada para esses amados irmãos. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 116. Nessas oportunidades, Deus dá a oportunidade a irmãos, famílias nossas aqui da Igreja do Guaraú, de viajar, de ir para outros estados, visitar os familiares, conhecer novos lugares, fazer novas amizades. Mas Deus também nos presenteia com irmãos que vêm, né, para congregar, para adorar a Deus. Nós temos pessoas que estão entre nós nessa noite, e nós nos alegramos com a sua presença, com a sua vida. E nós desejamos que Deus visite a sua alma nessa noite e abençoe também o seu coração por meio da palavra do Senhor nosso Deus. Assentados como vocês estão, a leitura do texto diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Pode repetir comigo esse texto? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vamos repetir esse texto? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Vamos juntos? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Vamos juntos? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Vamos juntos? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Amém. O testemunho do salmista sobre a sua perspectiva de existência. Esse é o nosso tema. E esse testemunho será dividido em três partes, sobre a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Meu filho foi convidado para ir ao aniversário do seu colega, do seu amigo, irmão de igreja. E eu perguntei ao meu filho, falei, filho, você não vai levar nenhum presente para o seu amigo? E ele disse, pai, como dar alguma coisa para alguém que tem tudo? O coleguinha dele, o irmão em Cristo, é filho de uma família que, pela graça de Deus, tem tido o privilégio de ter posses, recursos. Mas, quando eu falei isso com meu filho, eu não estava pensando na questão da pompa de algo extraordinário. Eu estava pensando nessa relação que se desenvolve e, portanto, algo singelo, mas que marcasse aquele momento de aniversário, de mais um ano de vida, de gratidão a Deus, uma família crente que estava reunida para agradecer a Deus. De fato, eu, por outro lado, entendo meu filho quando ele disse que não é fácil como dar alguma coisa a alguém que tem tudo. Eu entendo, não é fácil, realmente não é fácil. Na nossa convivência, na nossa relação, certamente, à medida que nós nos conhecemos, nós não temos dificuldade em presentear uns aos outros. Claro, se tivermos alguma posse para comprar o presente, é obviamente, né? Mas quando você depara-se com alguém que realmente não tem carências e você não conhece muito bem a natureza e a essência da pessoa, você tem um certo grau de dificuldade. Digo isto porque este salmo ele é muito conhecido, ele é conhecidíssimo por causa do versículo 12. A meu ver, o versículo 12 desse salmo é o divisor de águas desta experiência com Deus, nessa relação com Deus de confiança, de fé, e também, por outro lado, da intervenção de Deus, do modo como Deus trata os seus filhos. E é dentro desta experiência, desse testemunho, que o salmista elenca esta pergunta para si mesmo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Obviamente que não era uma tarefa fácil e não tem uma resposta pronta. Porque como dar alguma coisa àquele que tem tudo? Aquele que é feliz em si mesmo, aquele que não tem carência de nada, toda a terra pertence ao Senhor, a prata e o ouro são dele. Mas mesmo assim, este homem de Deus, esse nosso irmão na fé, por conta das coisas que ele havia experimentado, por conta da intervenção de Deus, da forma como Deus havia agido, dando-lhe o seu cuidado paternal, ele é levado a fazer essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Este homem, ele vai entender, meus irmãos, neste salmo, que, conquanto não exista nada de modo material, concreto, para dar a Deus, que possa fazer com que o coração de Deus se alegre, fique feliz, entretanto, há uma coisa que este homem sabe que pode e deve fazer, que Deus aceita, que Deus recebe. E é quando ele diz, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Não é fácil, E certamente Deus não se encanta com as coisas materiais que, porventura, nós pensemos que isso possa despertar nele algum sentimento de euforia. Mas é certo que quando um homem, uma mulher, um ser humano se queda diante de Deus, que reconhece a natureza de Deus e os feitos de Deus, e no desejo de agradá-lo e de servi-lo e de expressar diante dele gratidão, Deus fica feliz e alegre. E, portanto, é extremamente compreensível e deve ser assim mesmo nessa noite este sentimento de gratidão que permeia o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor nosso Deus. E eu gostaria, antes de avançar, fazer uma distinção e trazer uma definição do que seja gratidão. E eu partilho com vocês, abre aspas. Gratidão não é o mesmo que reconhecimento. Ambos são essenciais. A gratidão, no entanto, é diferente, porque gratidão precisa ser desenvolvida intencionalmente. Começa no espírito, e é uma atitude, é uma disposição que carregamos e praticamos e verbalizamos por meio dos nossos lábios. Fecha aspas. É necessário reconhecer para expressar e assumir uma atitude intencional de gratidão. Mas por que gratidão não é a mesma coisa que reconhecimento? Porque muitas pessoas, conquanto reconheçam que coisas boas aconteceram, que foram realizadas na sua existência, na sua caminhada, entretanto, nem sempre as pessoas assumem uma postura de gratidão diante de Deus. Nós, entretanto, pela graça do Senhor nosso Deus, pela ação do seu Espírito, que não tem nos deixado à mercê da nossa própria sorte, temos e reconhecemos os feitos de Deus e a sua bondade. E, por conta disso, ele tem inclinado o nosso coração e a nossa alma para que, de modo intencional, para por meio de uma atitude, de uma ação, que verbalize ações de graças ao Senhor nosso Deus, nós o fazemos. Mas, meus irmãos, este salmo, portanto, que nós desconhecemos a autoria deste salmo, alguns irmãos aventuram e falam que este salmo provavelmente tenha sido escrito por Ezequias, talvez por conta daquele episódio da sua enfermidade, quando a morte, então, olhava em seus olhos, conspirando contra ele, e ele ora a Deus, ele chora diante do Senhor, e o Senhor estende a sua existência, dando-lhe mais um tempo de vida. Então, alguns exegetas pensam que este salmo talvez tenha sido escrito por ele. Outros irmãos são da opinião que este salmo talvez tenha sido escrito por Davi. Ele enfrentou muitas batalhas. Muitas vezes a morte chegou próximo de Davi para tombá-lo e Deus deu livramento a Davi. Mas muitos irmãos pensam que não é possível determinar de modo preciso, com exatidão, a autoria. E dentre esses eu me incluo. Eu penso que, de fato, não seja possível determinar com precisão quem seja o autor deste salmo. Mas há uma coisa que nós podemos ter certeza. Algumas verdades que estão contidas nesse salmo que pode alimentar o nosso coração e nós podemos afirmar com certeza. O autor deste salmo amava o Senhor. Ele amava a Deus. Ele começa este salmo falando: eu amo o Senhor. O meu amor é devotado a Deus por uma causa sublime, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ainda é certo dizer que o homem deste salmo, servo de Deus, nosso irmão, que expressa, portanto, amor a Deus, que verbaliza este amor, foi um homem que experimentou uma ação extraordinária da parte de Deus. Ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, em tristeza. Esse homem, dentro da sua experiência, ele cria ou vivenciava a situação de angústia, de medo, de tristeza, pensando que finalmente havia chegado o fim da sua existência. E este homem, por conta do que ele experimentou de Deus, portanto, o seu coração está envolvido, o seu coração, portanto, brota do seu coração regenerado, do seu coração santificado pelo Espírito de Deus, gratidão. Ele é um homem grato a Deus, repleto de gratidão ao Senhor nosso Deus. E, portanto, é por isso que ele faz essa pergunta que nós temos no versículo de número 12. É um salmo, portanto, meus irmãos, um cântico de gratidão que é contagiante. É contagiante este salmo que nós temos em nossas mãos. Deste homem que, pela graça de Deus, consegue olhar para o passado e ver o quão bondoso foi o Senhor para com ele. Mas é um homem também que consegue perceber no presente que Deus continua sendo o mesmo, cuidando dele, sendo generoso para com ele. E, portanto, isso precisa desaguar em compromissos, em resoluções, em decisões diante de Deus. E é com essa perspectiva que eu convido você a manter sua Bíblia aberta para nós olharmos sobre essa experiência, sobre a perspectiva do testemunho do salmista quanto ao passado. Então, mantenha sua Bíblia aberta e vamos olhar para os versículos de número 3, 6, 8, 10 e 11. E essa situação, meus irmãos, do salmista, era uma situação dramática. Era um período e uma circunstância na qual ele estava envolvido sombria. E para descrever esta experiência que ele estava vivendo, ele emprega uma linguagem que mostra, portanto, essa situação, essa circunstância do passado que eu quero partilhar com você nessa noite. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 3, para que você observe as palavras, as expressões que aqui aparecem quanto ao passado. Ele diz laços de morte. Então veja aí a palavra morte. Note ainda a palavra angústias. Note ainda a palavra tribulação. Note ainda a palavra tristeza. Vejam a linguagem que ele está empregando sobre o passado. Note o versículo de número 6, quando ele diz assim, quando aparece a palavra prostrado. Ainda do versículo de número 8, lágrimas, queda. E no versículo de número 10, aflição. Versículo de número 11, perturbação. Esses conceitos e estas palavras descrevem a situação na qual o salmista se encontrava. É uma linguagem, portanto, que vem para nos mostrar, meus irmãos, que dentro da nossa experiência existencial humana, frágil, tantas vezes nós nos assemelhamos ao salmista e nos sentimos como ele. Talvez você veio aqui nessa noite, nesse último dia do ano, e você experimentou momentos angustiosos. Talvez você experimentou momentos terríveis em que você ficou abatido, triste. Talvez você veio aqui e você olha, então, para este ano que vai ficando para trás, e você fala e você olha muito disso que o salmista experimentou. Muitas vezes eu fiquei prostrado, sem ânimo, sem vigor, abatido. Muitas vezes eu pensei que eu não daria conta de avançar e de chegar neste fim de ano. Quantas vezes você ficou aflito? Quantas vezes seu coração ficou inquieto? Este homem, servo de Deus, portanto, olha para o passado e nos convida a olharmos com ele, a percebermos como ele estava, em que situação ele estava envolto em sua existência. Eram dias difíceis. Eram dias difíceis. Era como salmista, olhando para o versículo de número 3 e olhando para essa perspectiva, como se não, humanamente falando, não tivesse uma solução. Laços de morte me cercaram. Esta palavra, meus irmãos, laços de morte, é como que armadilha, ou como instrumento dos caçadores que saíam à espreita de animais para apanhá-los. Ele usa essa linguagem para dizer que ele estava encurralado, sem saída. como que pensando que o fim da existência seria a sepultura. E, meus amados irmãos e irmãs, pensar em morte, pensar na possibilidade da morte dentro da nossa existência, isso às vezes gera, inclusive para os crentes um pouco menos, porque sabem em quem têm crido, gera este elemento que o texto vai dizer, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno. A palavra inferno aqui é a palavra para sepultura. Pensar, portanto, e olhar para a possibilidade da morte, de deparar-se com a sepultura, gera neste homem uma angústia que vai sufocando, que vai dominando a sua existência. Você pode até não saber definir teologicamente, filosoficamente, o que é angústia, mas você sabe o que é angústia. E dentro de uma linguagem comum, na nossa leiguice, quando nós estamos angustiados, nós dizemos, estou com um aperto aqui no peito, há um nó aqui, não sei por que estou assim. Isso é angústia. Que vem, que assalta, que aloja. Angústias do inferno se apoderaram, como se estivessem em cima dele, sufocando este homem. Ah, quantas vezes nós também ficamos angustiados. Se não pela morte, por conta de outras situações, por conta de outras circunstâncias, de coisas que vêm, de fatos que aparecem. Quando morando em Belo Horizonte, tinha uma espécie de terapeuta que aconselhava as pessoas por meio de um canal de televisão. As pessoas ligavam e ele então oferecia conselhos, alguns bons e alguns nem tanto, e alguns ruins mesmo. E uma senhora ligou para ele e falou assim, e disse o nome dele, que eu não me lembro agora qual era o nome dele, estou muito angustiada. E ele, então, avançava na sua conversa, mas por que a senhora está angustiada? A senhora está doente? A senhora tem algum parente doente? Não, eu estou bem, estou com saúde, não tem ninguém na família doente, não. Mas por que a senhora está angustiada? Não, porque pensar na morte, na possibilidade da morte, me deixa angustiada. A angústia chega. Chega para pessoas boas e pessoas ruins, crente e não crentes, pessoas piedosas e pessoas ímpias. O salmista nos apresenta esse quadro, portanto, e em consequência disso ele fala, olhe, essa angústia que se apoderou de mim, eu caí em tribulação e tristeza. Um psicólogo, se olhar para essa linguagem, vai falar, isso aqui é um quadro depressivo. Isso aqui é uma linguagem para um quadro depressivo, para alguém que não quer estar com ninguém, alguém que quer ficar no seu quarto, isolado, distante das pessoas. Porque está angustiada, atribulada e triste. E essas coisas fazem com que nós nos isolemos. Este homem, portanto, nos apresenta essa situação que aparentemente parece irremediável, sem solução, dentro dessa linguagem. Mas sob a perspectiva do passado, meus irmãos e irmãs, eu convido para que vocês olhem comigo, que este homem também nos apresenta, sob a perspectiva do passado, a atitude que ele assumiu. E essa atitude que ele assumiu, ela envolve duas coisas. Dois elementos, que é o elemento da oração e o elemento da confiança. É nesse contexto que ele está cercado. É nesse contexto que ele está angustiado, atribulado e triste, que ele precisa assumir uma atitude, que ele não pode aceitar aquela situação com passividade, que ele não pode cruzar os braços e pensar, não, é isso mesmo. Ele tem um caminho a ser percorrido. Ele tem alguém com quem ele pode contar. Ele tem alguém para quem ele pode falar. E ele tem uma coisa que faz dele ser diferente dos outros. Ele tem confiança. Ele tem fé. Ele tem esperança. E, portanto, ele assume uma postura que evidencia a sua súplica, a sua oração, e também esta confiança inabalável que está alojada no seu coração, que, por sua vez, foi gerada pelo próprio Deus. Ele está acuado mesmo, mas ele conhece um caminho a ser trilhado. E dentro disso, vejam comigo, olha o texto. O versículo 3, ele está narrando sobre a situação do passado. E aí ele fala qual a atitude. Então, quando ele estava cercado pelos laços de morte, quando angústias se apoderaram dele, quando ele havia caído em tribulação, em tristeza, ele ainda teve um pouquinho resquícios de força. Então, o que ele fez? E qual é a oração que ele fez? Ó Senhor, livra-me a alma. A receita é essa, meu irmão. É fácil. A receita é trilhar o caminho da oração. A receita é trilhar o caminho da súplica. A receita é abrir a boca e verbalizar diante de Deus as suas necessidades e os seus pleitos. A oração, meus irmãos, queridos e irmãs, é um bem precioso que Deus nos deu, é uma dádiva, é um instrumento maravilhoso por meio do qual, e pela mediação de Jesus, e assistidos pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus, nós podemos nos achegar a Deus e clamar ao Senhor, e invocar o Senhor nesses dias maus, quando eles chegam. Nós não podemos nos calar. Deus sabe, Deus conhece a nossa situação e sonda o nosso coração, mas Deus deseja que nós verbalizemos diante dEle o que é importante, é mais importante para mim do que para Deus. Perceber que, na minha experiência de fé, do Deus que veio ao meu encontro, do Deus que me ama, Ele me ouve, Ele me escuta, Ele está disposto, Ele está interessado, e, portanto, o salmista, tendo essa compreensão de saber que o Senhor é bom, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Há momentos, irmãos, oração curtinha, né? Hein? Objetiva. Há momentos que a gente não tem força para dizer muita coisa para Deus, não. Já ficou assim? Já experimentou situações em que você não tem força, que você não tem muitas palavras, que as coisas não se harmonizam, que não tem conexão, que você não consegue articular as palavras? Mas para Deus nos escutar, para invocarmos a Deus, não precisamos dizer muitas coisas. Lembra-se dos discípulos, quando eles entraram num barco, na segunda experiência deles, quando eles entram no barco, quando o Senhor Jesus disse, passemos para o outro lado. E eles, então, vão na embarcação, o Senhor Jesus vai orar, e a tempestade surge pela segunda vez, e parecia que a embarcação iria naufragar, e de madrugada vem o Senhor Jesus andando por sobre as águas. Bendito seja o Senhor. E, de repente, os discípulos ficam apavorados e dizem, não conseguem reconhecer o Jesus, e falam, é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor Jesus, não tem mais, sou eu. E aí Pedro diz, se és tu mesmo, Senhor, não permitas que eu vá até ti. E o Senhor Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas, de repente, Pedro tira os olhos do Senhor e os seus ouvidos captam o barulho e ele se dispersa, ele não consegue manter os olhos fixos no autor e consumador da fé e Pedro naufraga. E Pedro faz uma oração curtinha. Salva-me, Senhor! Já pensou se Pedro fosse fazer uma oração, uma doxologia? Ó, tu soberano Senhor que anda sobre as águas! Tu dominas sobre tudo e todos e está lá engolindo água. Salva-me, Senhor! E o Senhor ergueu a sua mão poderosa e bondosa e o ergueu e o salvou. O salmista fez uma oração curtinha, talvez sem forças, sem muitas palavras, não tivesse muitas palavras para colocá-las diante de Deus. Mas o que bastava era essa atitude de oração de súplica. Ó Senhor, livra-me a alma. A segunda atitude, meus irmãos, tem a ver com confiança. Vejam comigo o versículo de número 10 e versículo de número 11. Quando ele disse assim, eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Nesse cenário, este homem fala, olha, eu ainda que eu estivesse aflito, enfrentando essas turbulências todas, eu ainda assim cria. Só que a confiança em Deus é para ser exercitada. E ela ganha um caráter concreto quando você ora. Está certo que a confiança é algo que está, que foi gerada, que foi produzida em nosso coração. Mas ela vai sair dessa esfera abstrata quando você verbaliza, quando você assume atitudes. Agora, o que você precisa, o que nós precisamos entender é o seguinte, que o fato de você confiar, isso não significa que você estará isento de aflições. Quando ele diz, eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito, mesmo crendo, mesmo confiando, eu não fui poupado de aflições e de situações desconfortáveis. Quando você experimenta isso, não é falta de fé, não, é porque isso acontece mesmo. Essa teologia mentirosa aí que fala que quando você enfrenta situações complexas, em que você fica batido é falta de fé, é mentira. Nossos irmãos da antiga dispensação enfrentaram turbulências e ficaram abatidos, mas mesmo assim eles criam. Algumas vezes ficaram prostrados, mas mesmo assim eles confiavam. Mesmo assim eles confiavam. De sorte, meus irmãos, que a conciliação da oração com a confiança vem para evidenciar o seguinte, que quando você ora, você está evidenciando essa fé pujante que aguarda o milagre, que aguarda o extraordinário, aquilo que você não pode fazer, que você não tem condição de fazê-lo, Deus pode fazer por você, por graça, por bondade. Nós vamos ver na sequência que Deus interveio em resposta à oração, em resposta à confiança que ele tinha. Não porque Deus está condicionado a isso, porque ele pode fazer mesmo quando nós não oramos e estamos com a confiança fragilizada, porque ele é Deus. Mas tantas vezes Deus resolveu e resolve fazer em resposta à nossa oração e à nossa súplica. Portanto, se você enfrentou, se você, porventura, esteja enfrentando, e se, porventura, você vier a experimentar alguma situação parecida com esta, ore a Deus, confie em Deus. O cristão precisa entender e exercitar isso diante do Senhor nosso Deus. E sob essa perspectiva do passado, em que o salmista invoca o Senhor, em que ele apresenta no primeiro momento a sua situação, depois ele conta, assume uma atitude em que nós vimos aí que tem duas partes, oração e confiança. Agora nós chegamos no momento em que nós vemos a intervenção de Deus sob a perspectiva do passado. Como que ele conta isso? Vejam comigo no versículo de número 6. Quando ele diz, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Quando cercado pelos laços de morte, quando as angústias se apoderaram dele, quando ele caiu em tribulação e tristeza, o que, que ele fez? Ele orou a Deus. E o que Deus fez? Deus o salvou. Deus pode mudar a sorte de um homem, de uma mulher, de uma criança e de um adulto. Deus pode alterar tudo. Mesmo quando nós, às vezes, olhamos e falamos, não tem jeito. Mesmo quando nós, circunstancialmente, pensamos que não tem solução, ou que as pessoas que estão próximas de nós pensam, não, agora é o fim mesmo. Em resposta a uma oração de fé, Deus pode mudar tudo. O fez e pode fazer ainda hoje, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele continua agindo. Mas nessa ação em que Deus empreende, veja quanta benevolência, meus irmãos, veja quanta manifestação da graça de Deus quando este homem coloca diante de nós esse cenário. Veja o versículo de número 2, quando ele diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Note uma coisa, é importante dizer isso. O salmista, ele não coloca, a sua canção, ela não está organizada de modo simétrico, com lógica. Ele não está preocupado em colocar isso na ordem. Primeiro vem isso, depois vem aquilo. Mas ele vai, porque isso está jorrando do seu coração, e ele vai contando isso. Nós estamos olhando as coisas do passado. Então, é dentro desse cenário em que ele estava cercado que ele fala assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos naquele contexto. É a noção de que Deus inclina os ouvidos, que Deus está interessado em nós e nas nossas orações, que o levou a invocar. Então invoquei o nome do Senhor. Meus irmãos, pense comigo, olhando para esse salmo. E que nós temos aqui, dentro dessa linguagem bíblica, o texto está contando para nós que aquele que está sentado num alto e sublime trono se inclina para ouvir a oração. É o grande interessado no pequeno. É o poderoso, todo-poderoso, interessado no fraco. É aquele que é santo e puro de olhos, interessado no pecador. Que coisa magnífica saber que Deus está interessado em nós e nas nossas necessidades e na nossa fala diante dEle. Como isso é alentador em dias como os nossos, quando as pessoas são individualistas, quando as pessoas estão atarefadas demais, quando ninguém tem interesse em escutar as nossas queixas, quando ninguém tem tempo para ouvir ninguém. A gente tem até medo de perguntar a pessoa se ela vai bem, porque se ela resolve falar para a gente que não vai bem e quer destrinchar o assunto, você fica impaciente, porque você tem tanta coisa para fazer, você tem tantas respostas que você precisa dar no WhatsApp, você precisa visitar o seu Facebook, e você, portanto, não está interessado. E aí Deus vem falar assim, eu me inclino para ouvir a sua oração. Eu quero ouvir a sua oração, conta para mim. Quando você não encontrar ninguém e queira te ouvir, até mesmo dentro de casa, às vezes, os nossos também não querem nos ouvir, né? Chegam cansados, impacientes. Entra para o seu quarto e fala assim, ah, eu sei uma pessoa que me ouve. Ele coloca os ouvidos para me ouvir. Ele tem disposição para me ouvir. Eu vou contar para ele. O salmista está dizendo, ah, nesse tempo difícil, Ele se inclinou para me ouvir, para que eu pudesse falar com Ele. Ele sabia, mas queria e deseja que assim seja feito. Não deixe de aproveitar, meus irmãos, esta dádiva preciosa de Deus, essa manifestação bondosa de Deus, de interesse de Deus por nós. Essa intervenção que envolve o escutar de Deus, envolve também a manifestação da intervenção de Deus, como nós já vimos no versículo 6, e isso é contado também no versículo 8, quando diz assim, pois livraste da morte a minha alma. Ele estava como no versículo 4? Versículo 3? cercado pelos laços de morte. Versículo 6, ele diz que o Senhor o salvou, e agora ele volta a falar deste assunto, ele fala assim: livraste da morte a minha alma, que estava cercada, encurralada. Mas o quê? Das lágrimas, os meus olhos. Quem está com quadro depressivo e angustiado tem vontade de fazer o quê, irmãos? Já escutou alguma experiência de alguém que experimentou isso? O que ela quer fazer? Quer chorar. Por qualquer motivo, entre aspas, né? Que nós, às vezes, classificamos como pequeno, mas para ela é grande, por conta do drama que ela está enfrentando. Ela quer chorar, está angustiada. E ele diz: e da queda os meus pés. É uma restauração plena. É o devolver da vida. É o substituir a tristeza pela alegria. É firmar os pés trôpegos, vacilantes, para que fiquem firmes diante da caminhada. O salmista, então, olha para o passado e nos conta essas verdades gloriosas. Ele me salvou, ele me livrou, ele deu vida, alegria e segurança a um homem que estava cercado pelos laços de morte e que estava angustiado. Vamos, então, olhar agora o testemunho do salmista sob a perspectiva do presente, olhando para o versículo de número 1 e versículo de número 7. Vamos juntos? E aqui o salmista ele faz, irmãos, antes de lermos novamente o versículo de número 1, ele faz uma declaração e demonstra um reconhecimento. Declaração no versículo de número 1 e um reconhecimento no versículo de número 7 que ele partilha consigo mesmo. Vamos juntos, versículo 1? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Perspectiva, então, do presente, ele introduz, então, o seu cântico, a sua canção a Deus, seu hino de gratidão a Deus, dizendo: eu amo o Senhor. Agora, nós precisamos entender uma coisa que o Novo Testamento vem para nos ajudar a esclarecer. Porque o nosso amor, a nossa compreensão de amor, dentro da nossa relação interpessoal, nessa relação interpessoal entre homem e mulher, e nas demais relações que temos, familiares, e na família da fé, e por aí vai. Às vezes é um amor como que, quase que no mesmo patamar, e de certo modo poluído. Aqui vai uma dica para você, Davi. Algum momento, você sabe, a Candeça vai chegar a você assim: meu amorzinho, eu te amo, mas lá no fundinho ela está querendo ouvir a sua resposta: eu também te amo, meu amor. Está certo? Encontro de casais, né, João? Daqui a pouco a gente vai para o encontro de casais, hein? Em abril. Prepare-se aí, uma convocação já para você aí. Só que o fundamento da declaração do amor do salmista é um amor mais sublime. Não é um amor poluído. E a gente tem a compreensão disso quando nós vemos essa declaração por meio de João, na sua carta, quando ele diz: nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. A compreensão de que Deus me ama, de que Deus me salva, de que Deus me deu livramento, tem como resposta a declaração do meu amor por causa do fundamento do amor dEle, desse amor imutável, desse amor que não desiste de nos amar. E aí ele nos arrasta para perto dele, e eu sou levado a declarar: Senhor, eu te amo. Mas o que move o meu coração, o que move o nosso coração, é esta causa maior que empurra-nos, que gera em nosso coração também essa declaração sublime. Eu amo o Senhor. Mas por que eu amo o Senhor? Porque Ele me amou primeiro. Porque eu não o amava. Porque o meu amor, o meu coração, não tinha disposição alguma, nem interesse, nem afinidade, afeições para com Ele. Mas uma vez que eu fui alcançado por este amor, eu sou levado a amá-lo e, portanto, a fazer declaração deste grande amor que não desiste de nós, que é insistente, que é perseverante, que é pujante, que sara-nos, que cura dos nossos traumas. Sabe uma coisa que cura do nosso trauma? É saber que Deus nos ama. Se você, em algum momento, ficar deprimido porque você acha que as pessoas não te amam, lembre-se do amor de Deus. Ele me ama. E isso levará você a se curvar diante de Deus, a se prostrar diante de Deus e a declarar diante de Deus: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. O príncipe dos pregadores, ele faz traz uma definição preciosa sobre essa declaração do salmista, quando ele diz, abre aspas, se você lançar os olhos no primeiro versículo do salmo, diz ele, Charles Spurgeon, verá uma profissão de amor. Que jorra, que brota da alma de um coração grato que reconhece que Deus o salvou e o livrou daquela situação calamitosa. A segunda coisa que nós vemos no presente é o reconhecimento, um reconhecimento convincente, quando ele diz aí no versículo de número 7. Vamos juntos? Para despertar? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É interessante que dentro dessa experiência do salmista no presente, uma alma, ou a nossa alma, a nossa existência que tantas vezes ficou inquieta lá atrás, corre o risco de, em outro momento, ficar inquieta de novo e desassossegada. O que é que pode fazer com que você recobre e caminhe no caminho que você já tem a experiência e o referencial de que algo aconteceu? É o reconhecimento de que o Senhor tem sido generoso para contigo. Foi no passado e tem sido. E daí este homem, reconhecendo tudo isso, ele encoraja a si mesmo, a sua alma, para que descanse em Deus, para que fique sossegada em Deus. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quando a ansiedade assaltar o teu coração e você ficar inquieto pelas possibilidades das conquistas que você almeja, descanse em Deus. Aprenda a descansar em Deus. É o apóstolo Paulo quem nos ensina na sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu aprendi a viver contente. Isso é pedagógico. É um aprendizado, é uma escola, é a escola do Espírito Santo que nos ensina a descansar e a sossegar e aprender a ficar contente em toda e qualquer situação. Volta minha alma ao teu sossego. Aquiete-se no Senhor. Aquiete-se no Senhor, porque Ele tem sido generoso para contigo. E eu avanço, porque preciso avançar para olharmos para essa experiência do salmista dentro dos compromissos que são assumidas, as decisões e que versam sobre o futuro do salmista. O que Deus fez, o que Deus é, o que eu não podia fazer, experimentei. Preste atenção numa coisa: a bênção de Deus, a generosidade de Deus, a graça de Deus faz com que você assuma deveres diante de Deus. Faz com que você e eu compreendamos que nós temos obrigações diante de Deus quanto ao futuro, na nossa vida. E o salmista, portanto, conta-nos e fala conosco sobre as resoluções dele, que eu queria compartilhar, que eu quero compartilhar com você. E eu chamo a sua atenção para as expressões que são repetidas aqui no Salmo, versículo de número 2, no finalzinho diz assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 13: invocarei o nome do Senhor. E novamente o versículo 17, ele diz assim, invocarei o nome do Senhor. Esta expressão, meus irmãos, ela traz a ideia não apenas de oração, esta ideia de continuar invocando o Senhor nessa dimensão da esfera que nós chamamos de futuro, tem a ver com demonstração de confiança, é como que a ideia de orar, mas continuarei confiando nele. Tanto orarei, tanto invocarei o nome do Senhor, mas também a minha fé será mantida no Senhor. Isto é uma decisão que ele está assumindo diante de Deus. Porque não é incomum as pessoas, algumas pessoas, obviamente, que quando as coisas não acontecem do modo como elas queriam, como elas planejaram, elas ficarem bicudinhas com Deus. Ah, agora não vou mais, não. Né? Não, o salmista olha e fala, não, eu continuarei invocando a ele. Continuarei confiando nele. No Deus da minha salvação, no Deus que já revelou a mim tanta bondade. E, portanto, eu posso, eu devo continuar confiando nele. Daqui a pouquinho está acabando o ano. Como é que está seu coração? Como está a sua alma? Você está estimulado pela verdade de Deus? De receber este novo ano com os novos desafios, mas também com novas oportunidades, novas possibilidades. Mas, sobretudo, não ficar pensando apenas nessas novas oportunidades e possibilidades, mas, olha, não importa como será o ano, eu continuarei crendo em meu Deus. Não importa como será o ano, como ele vai surgir definitivamente, eu continuarei invocando o seu nome. Você, talvez seja esse o momento para você, no recôndito do seu coração, da sua própria alma, começar, meu irmão, nesses poucos minutos que nos restam para finalizar esse ano, começar a tomar algumas decisões no seu coração, diante de Deus. Olhando para a experiência do salmista, para a palavra de Deus que está posta diante de nós, que está sendo explanada diante de nós, mas também avaliando seu coração e tomando decisões diante de Deus, de como será, de como você se portará diante dele neste novo ano que se aproxima. A segunda resolução, nós temos aí no versículo de número 9. Será que você pode assumir este compromisso diante de Deus? Você pode ler esse texto comigo? Versículo de número 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Você tem condição de avaliar acerca dos caminhos que você andou neste ano, na presença das pessoas que você andou, que você esteve? E talvez agora falar assim, olha, eu andarei na presença do Senhor. É diante dele que eu trilharei o meu caminho, a minha caminhada. E preste atenção na expressão que este homem usa. Ele diz assim, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes, esse mundo no qual nós habitamos, um dia ele foi um aspecto da criação em que Deus olhou e falou assim, viu Deus que aquilo tudo era bom. Mas essa terra dos viventes, o pecado entrou, e, portanto, nós vivemos num mundo ímpio e caído, onde as mazelas acontecem, onde as impiedades se processam, onde as lágrimas rolam, onde pessoas que nós amamos são retiradas de nós, onde coisas que nós valorizamos tantas vezes vão e nós não conseguimos controlá-las. E é nesse contexto em que essas coisas acontecem, em que o inesperado vem E o salmista está falando, eu andarei na presença de Deus. Essa é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Eu tenho planos, e você certamente tem planos também para o próximo ano. Mas talvez o plano mais acertado que nós precisamos avaliar nessa noite antes de receber o novo ano é decidir e ratificar aquilo que nós já fizemos até aqui. Eu andarei na presença de Deus. Se a sua vida foi relapsa, você está na hora de acertar a sua vida e falar assim, eu andarei na presença de Deus. Se você andou em caminhos que não devia andar, está na hora de você chegar agora nessa noite e falar assim, eu vou andar no caminho de Deus. A coisa mais magnífica da biografia de Noé é quando o texto sintetiza a biografia e diz assim, Noé andava com Deus. A história de Noé, ali está a síntese da biografia dele. Não precisa falar mais nada. Isso basta, isso é tudo. E eu quero te dizer a você que veio nessa noite, que até então não andou na presença de Deus, está na hora de você tomar uma decisão para a sua vida. Não é andar diante da instituição, não. É andar na presença de uma pessoa que vê, que segura na mão, que vai conosco. É andar com ela. É fazer essa jornada que é uma aventura da nossa existência, cheia de riscos e perigos, andar com Deus. Você não pode voltar para sua casa hoje sem assumir uma resolução desta natureza. Porque você não sabe como será o dia de amanhã. Você não sabe. Nós não sabemos. É preciso assumir esse compromisso diante de Deus. Terceira resolução, versículo 13, versículo de número 17. O salmista diz assim, tomarei o cálice da salvação. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Meus irmãos, preste atenção no trocadilho que existe aqui nesse texto. O versículo que é o divisor de águas, a meu ver, que eu partilhei com vocês lá no início, ele usa o verbo dar. Ele fala assim, que darei? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Mas quando você vai para o versículo de número 13, você tem o verbo tomar. Não, não darei, tomarei. Sabe por quê? Porque o homem é um ser suplicante, é um recipiente vazio. Você não tem nada em si mesmo para dar para Deus, sem que antes você se aproprie de algo que Ele mesmo te dê, para você então oferecer. Tomarei o cálice da salvação. Esta é uma expressão bem peculiar do Antigo Testamento por ocasião de sacrifícios, de libação, quando então, no meio da adoração, num período de gratidão a Deus, o adorador pegava um cálice com bebida forte e, de modo mais particular, com o vinho, e ele bebia e servia os seus familiares num momento festejo ou festivo, de gratidão, de alegria, e depois ele entornava o cálice daquilo que ele mesmo tinha recebido, entendendo que o cálice da salvação, daquilo que Deus o havia contemplado, assim como contemplado a sua família, ele se apropriava e então agora ele estava habilitado a oferecer a Deus. O que você faz? O que os nossos irmãos fazem aqui na frente, usando a tecla, cantando, nos conduzindo à adoração, eles os fazem? Porque Deus antes deu a eles, porque senão eles não teriam condição de fazer e de nos conduzir. Isso na coletividade, mas cada um de nós é preciso estar imbuído deste compromisso de oferecer sacrifícios de ações de graças ao Senhor nosso Deus. Qual será a sua decisão diante de tanto bem que Deus tem feito a você? E a última resolução tem a ver com o compromisso que nós podemos perceber aqui nos versículos 14, 18 e 19. Veja como é repetida essa mesma expressão quando aparece, então, no versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Onde? Na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, algumas palavras, elas vão se desgastando e se perdendo no tempo. E uma delas, a meu ver, é esta, a palavra compromisso. E me refiro até mesmo à palavra compromisso nessa esfera da nossa relação, do compromisso que assumimos com os outros e depois não cumprimos. Deixamos de lado, nos esquecemos, protelamos tudo e fazemos de conta que não é mais conosco, que não fomos nós que nos comprometemos e penhoramos a nossa palavra. Mas aqui não se trata de uma pessoa da mesma altura que nós. Não é uma pessoa em que nós olhamos nos olhos, da mesma estatura. É uma pessoa que exige que olhemos para cima. Ele é maior do que nós. E a compreensão deste homem, que ele havia feito votos a Deus, muito provavelmente por conta da situação na qual ele estava, ele entende que esses votos, que esses compromissos precisam ser cumpridos à risca. De sorte que o compromisso diante de Deus, nessa esfera, ele tem tanto esse aspecto vertical diante de Deus, mas também horizontal. Eu farei isso diante do povo de Deus, como que numa espécie de evidenciando um testemunho para que o povo de Deus veja, para que o povo de Deus seja impactado, para que o povo de Deus seja edificado. E nós, presbiterianos, que somos aliancistas, algumas vezes nós fazemos esses compromissos. Por exemplo, nós, pais que quando nossos filhos chegaram, e aqueles pais que daqui a pouco vão de chegar os filhos, nosso compromisso diante de Deus, quando nós trazemos nossos filhos para serem batizados, nós estamos assumindo compromissos, votos diante de Deus. E nós costumamos falar e incentivar aos cristãos que professem de modo solene, eu prometo. É diante de Deus, não é uma questão sua com o pastor, com os presbíteros, não. Estou trazendo esse fato para que você perceba como que isso é requerido de nós numa esfera de solenidade no meio do povo de Deus. Cumpra os seus votos diante de Deus. Suas obrigações, aquelas que você assumiu diante de Deus. Você não foi obrigado a nada, ninguém te forçou a nada, mas se você prometeu, se você fez votos, cumpra. Faz isso. Porque isso também tem a ver com culto. Isso também tem a ver com a solenidade diante do povo do Senhor nosso Deus. Mas nós precisamos avançar, porque nós queremos receber esse ano que é dado diante de Deus em oração. E, portanto, eu concluo destacando três coisas. A primeira, a gratidão do nosso coração, assim como era, como foi o salmista, precisa ter como combustível a pessoa de Deus, o reconhecimento da natureza de Deus, da essência de Deus, dos feitos de Deus, quem é Deus, quem Deus fez e das coisas que Deus está fazendo em nosso favor. É isso que deve inclinar o nosso coração. É como nós já ouvimos por meio das orações que já foram feitas aqui diante de Deus. Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo diante de nós. Sejamos gratos ao Senhor nosso Deus. Segunda coisa, contemos, meus irmãos, com a intervenção de Deus. E para isso, busquemos ao Senhor nosso Deus em oração, com confiança, esperançoso de que Ele há de nos visitar bondosamente, mudando a nossa sorte. E terceiro, entenda uma coisa. Aqui Deus cura, mas nós voltamos a ficar doentes. Aqui Deus livra da morte, mas depois, com o tempo, é possível que sejamos tombados pela morte. Porém, ali, definitivamente, por ocasião da consumação dos tempos, a morte já não existirá. O choro também não. o luto também não. Tudo será banido. E nós estaremos na presença do Senhor para todos sempre, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar ainda nesses poucos minutos que nos restam,